Várias vezes eu assisti na televisão os políticos elegantes desfilando de carrão. Pra cima, pra baixo, nós aqui sem um qualquer. De estômago vazio no sol de a pé. Paquitão, no ar-condicionado do Opalão. E mais recentemente no luxuoso Omegão. É, e nós sabe o quanto custa bancar sua ciranda, bancar sua luxúria. Mais incrível, você não sabe, tá por vir. Oh. Parece que esses carros é proibido por aqui, como pode? Depois de muito ralo eu comprei. Daí pra frente, foi só geral que eu tomei. Perdi as contas. Ômega é carro de ladrão. Só me cresce só, ainda mais equipador que solzão. Sou filmado de teto solar. Para o carro, vagabundo, vou pra cima que nós vai revistar. A abordagem já é padrão, esquece a educação. Cadê as armas, droga, rapaz? Vai falando, tem ou não? Fala sério, que é isso? Já tô deitado no chão, exposto ao ridículo. Vende-se um Omega 97CT 4.1, lindíssimo, tem que ver. Dois roubos do Planalto, das ruas de terra. Omega, a placa que reluz na favela. Vende-se um Omega 97CT 4.1, lindíssimo, tem que ver. Dois roubos do Planalto, das ruas de terra. Omega, a placa que reluz na favela. Final de semana, finalmente chegou, montei no Omegão, vou pro lava rápido. Fretinho no pneu, silicone no painel. O som tá estralando quando chamo o Nextel. E aí, sangue pau, vamos naquele boi? Então, daqui uns 10 minutos eu vou buscar o gordo. Depois eu passo aí pra gente resolver se vamos mesmo nesse bang ou se vamos em outro rolê. Ah, firmeza total, então, tô aqui na espera. Mas vê se não demora não, hein, pra nós tomar uma ceva. Não, fica tranquilo, tu. Logo eu tô chegando, firmeza? Vim só pra encerar o ômega, mas já tão terminando. Saí devagar, desfilando pelas ruas. Sentido a casa do gordo, trombei as viaturas. Vai, malandrão, desce do carro e deita no chão. Você gosta de carro de bacana, né, negão? Caralho, mais uma vez, no asfalto quente. São 38 graus, mas o esculacho tá mais quente. Quando olhei pro lado, a rua tava tomada. E os tanga de tititi rachando de risada. Vende-se um Omega 97CT 4.1, lindíssimo, tem que ver. Nós roubo do Planalto pras ruas de terra. Omega, a placa que reluz na favela. Vende-se um Omega 97CT 4.1, lindíssimo, tem que ver. Nós roubo do Planalto pras ruas de terra. Omega, a placa que reluz na favela. Hoje eu analiso e fico contrariado. Como um sonho de consumo pode custar caro. Quem tem poder, falo que não pode falar. Quem tem carnê pra pagar, tem que escutar. Cruel, ninguém esculacha os antigos donos. Mas fica mais claro que nós não pode ser dono. Se quiser, tem que aguentar a sabatina. As perguntas sem resposta, vixi, que rima. E lá vou eu, na Omegueira rumo a São Vicente. Feriadão é praia, ainda mais com tempo quente. Serra pra descer e os parceiros na algazarra. Me assusto com a sirene. Todo educado, abordagem outro padrão. As perguntas me irritaram, começou a discussão. Boa tarde, senhor. Do senhor, por gentileza, a documentação do veículo. Pois não. Do senhor, por gentileza, pelo vestido do veículo. Por quê? Por gentileza, meu senhor, o senhor ingeriu algum tipo de bebida alcoólica? Não, senhor. Senhor, por gentileza, o senhor está sendo convidado a fazer o teste com o bafômetro. Puta que pariu, não vendo por mais essa vida. Vende-se um Omega 97CT 4.1, lindíssimo, tem que ver. Nós roubo do Planalto pras ruas de terra. Omega, a placa que reluz na favela. Vende-se um Omega 97CT 4.1, lindíssimo, tem que ver. Nós roubo do Planalto pras ruas de terra. Omega, a placa que reluz na favela.